infância não foi nada fácil. Meu pai deu uma brecha, saiu fora, eu tinha menos de um ano de idade. Minha mãe sempre firmeza aí fez a correria dela. E assim eu segui a vida. E é desse jeito. Eu tive oportunidade. Deus me deu a oportunidade de hoje mandar um rap e trocar uma ideia com os irmãos através da música. Mas eu conheci vários irmãos também que não teve a mesma oportunidade que eu, né, mano? Eu vejo uma pá de moleque, tá ligado? Vítima da violência doméstica. Vários moleque na rua que não aguentou o veneno dentro de casa, tá ligado? Foi mandado embora. E quem tá por cima, o povo da autoridade, não faz porra nenhuma. E aí eu pergunto a você, qual será o futuro deles? Refém da rua, conheceu o crime e já ganhou uma PT. Aquele moleque desprezado por você tá carregado de ódio, sem fé na vida, sem amor. Assim tá a criança que você ignorou, na vontade de ver o sangue correr na sua cara. Num tiro certeiro, como o corte da navalha, o moleque abandonado que você alimentou com ódio agora é o filho mais novo do terror. Seu futuro é incerto, nem ele sabe. Talvez o rei do crime, o mais famoso da cidade, que faz a cita louca, sem dó, sem medo. Quem reage no assalto, ele aperta, senta o dedo. Ele se vê numa triste história, sem infância, sem amor, sem família, sem glória de menor. Forçado nele, a gente vê um 5-7. Que Deus te salve, nosso moleque. Nosso moleque. Deus, tenha piedade a Deus. Nosso moleque, Deus, tenha piedade a Deus. O filho que nasce, o pai e a mãe só maltrata. No futuro, parceiro, ele rouba e mata. Quem só chora na infância vira uma criança que se vê no futuro cheio de vingança. O moleque na rua, a vida lhe oferece o que você não quer e diz que seu filho não merece. Se o moleque tirado pelos boys de passar fome, sem rumo impedido de ser um grande homem, enquanto você desfila de importado, blindado, sorridente, com sua vaca do lado. Aqui a chuva cai, o vento é forte, é mó veneno. Nossos moleque tão morrendo e é assim que se revolta. Fuma pedra, cheira cola e pra ser um sanguinário apetitoso não demora. Aquele moleque no futuro cê vai ver, vai ser problema pra você. Nosso moleque, Deus, tenha piedade a Deus. Nosso moleque, Deus, tenha piedade a Deus. O que não quero pros meus filhos, não desejo pros filhos de ninguém. Cadeia, cela cheia, vê bem ser desprezado. Sofrer desse pivete, igual a vários o exemplo. Nosso moleque, vai vendo ele no futuro. Cê vai ver ele invadir sua goma, levar seu DVD, sua joia escondida, seu carro importado, você de refém e seu dinheiro guardado. A violência domina o coração de quem sofre e virou apetitoso e não tem medo nem da morte. Aquele moleque que você nem dá ouvido, cê incentiva ele ser mais um bandido. Vacilou papapá, instinto mal ratatá. Agora é problema e faz você lembrar que esse apetitoso que cê vê que é mó pior, é o moleque que você não teve dó. Nosso moleque, Deus, tenha piedade a Deus. Nosso moleque, Deus, tenha piedade a Deus. Deixa comigo, LG. Mano, a X. axé segue vai. Pavarotti paga mais, falou bom rapaz. Sem cantiga de grilo, lero lero quais quais quais. Tic, tic tac, o tempo vem sem black. O bruxo da PT, olha aí nosso moleque. O monstro alimentado de ódio sem amor. Na estrada da vida, toca o foda-se o terror. Abortado vivo, com rancor contido. Mó B.O., crack, crack. Coração petrificado, sentimento fica extinto. Moleque dá uns rasantes com apetite no garimpo. Anjo 45, desprezado por você. Quer o da sua mina, carro como Cartier. Anjo 45, que carrega uma PT. A cria do passado que você vai conhecer. Crack, crack, nosso moleque pra você. Nosso moleque.